Está no ar o aquecimento verbal. Os 28 minutos mais verdes da rádio. Sejam muito bem-vindos aos 28 minutos mais verdes da rádio. Está no ar o aquecimento verbal, hoje num plano completamente diferente. Completamente diferente. Olá. Olá. Aliás, nós estamos sozinhos, como eu prometi. Temos connosco Sinan Edan. Disse bem? Sim. Representante do Clima Máximo, vamos ficar a conhecer melhor este projeto. Já agora, Sinan, sem qualquer tipo de problemas, de onde é que vem este nome? Ou se, não és português? Eu sou da Turquia. Ah, és da Turquia? Sim, eu sou da Turquia, vivo aqui há 6 anos. Realmente acabei um doutoramento no técnico. Cheguei por causa do doutoramento. Represent. E acabei, pronto, e continuo. Estás em casa. E já agora, o doutoramento foi sobre o quê? Matemática. Matemática? Sim, matemática. Okay. Abstrata. Que não, normalmente. São caminhos paralelos. Nós hoje não vamos falar sobre isso. Não vamos falar. Vamos falar sobre o Clima Máximo. Antes de mais, Laura. Olá a todos. Olá a todos. Olá, bem-vindo. Vamos falar sobre o Clima Máximo, que então é um projeto que eu conheci através das redes sociais e através depois também pela indicação de uma amiga minha, já há uns anos, a Maria João, que eu não sei se faz parte, se não faz, mas ela também foi aluna aqui no técnico de física, já não sei bem. Não interessa. Okay. Foi aluna e ela também me partilhou um bocado isso comigo. A ideia que eu tenho da primeira vez que vi algo sobre o Clima Máximo, e acho que até eras tu que aparecias, era um vídeo falado em inglês à porta do Ministério, seria? Do Ambiente, exato, exatamente. Mas eu já não me lembro bem era qual é que era o assunto. Tens ideia, ainda te lembras disso? O assunto era sobre o facto de o Ministério do Ambiente não fazer rigorosamente nada sobre alterações climáticas. E nós fomos lá a perguntar se havia vida dentro daquele ministério. Se não era só entramos à recepção e perguntámos: está tudo bem aqui? Há vida? Passa-se aqui alguma coisa? Ou nem por isso? Ou está tudo, sim, está sim, tudo igual? Isso. Sim. Como é que surgiu esta ideia do Clima Máximo? Em 2014, em fevereiro, ou seja, obviamente antes de fevereiro, umas pessoas começaram a falar sobre a COP21. Exato. Da Cimeira do Clima em Paris, que ia acontecer em dezembro do mesmo ano. Exato. E nós achámos que era uma boa altura a criar um movimento pela justiça climática em Portugal que convoca as pessoas para saírem à rua, a fazer ações e falar realmente sobre alterações climáticas e como é que podemos combater as alterações climáticas e o aquecimento global. E esse grupo de pessoas, como é que se começou a juntar? Por assim dizer. Não sei como dizer. Obviamente, em Lisboa há vários sítios onde ativistas encontram-se. Eu acho que foi no MOB, em Anjos. Sim. E o espaço associativo em MOB. E Gaia, que é o Grupo de Ação e Intervenção Ambiental. Sim, houve vários encontros e apresentações lá, pontuais, em que pessoas começaram a conhecer um ao outro. E decidiram lançar este desafio. E assim surgiu o Clima Máximo. Por acaso, sugiro que, se tiverem a oportunidade, passem pelo Facebook do MOB, que tem várias atividades diferentes e várias sessões relacionadas com o ambiente. Nós, aliás, tivemos a oportunidade de partilhar alguns eventos que vamos apanhando nas redes sociais de vez em quando. Normalmente não tem assim uma data muito fixa, para não? Não. Nesse ano havia essa intenção de justiça climática por causa da COP21. Chegou a ir alguns de vocês chegaram a ir à COP21? Sim, nós realmente estávamos a preparar um autocarro, levar um autocarro de Portugal. Uhum. E estávamos a preparar tudo isto, fazer sessões de esclarecimento, convidar pessoas, fazer listas de pessoas que podiam ir e chegou o estado de emergência. E o autocarro foi cancelado. Okay. Então nós fizemos, nós fizemos duas coisas. Nós realmente fomos 8 pessoas a Paris e fizemos aqui uma marcha pela justiça climática. Ou seja, em 2014 houve duas manifestações pelo clima em Portugal. Um foi antes da Cimeira, que foi dia global da ação. E no fim também fizemos uma ação com a energia que foi criada nessa altura. Mas nós fomos lá e fizemos várias atividades, participámos na Cimeira Alternativa dos movimentos sociais, uhum, e participámos nas manifestações também. Ou seja, mal foram criados, salvo seja, ou mal surgiram, mal nasceram, começaram logo a ter essa parte de intervenção, que no fundo era isso também que se previa com o projeto, não é? Uhum. Então, e desde aí, o que é que tem surgido mais? Como é que, passada a COP21, uhum, o que é que resolveram fazer para continuarem a trabalhar sobre este assunto? Como muitas pessoas que seguem aquecimento verbal devem saber, há exploração de petróleo e gás em Portugal. Ou seja, a exploração não existe. Exatamente. Concessões para prospeção e exploração, uhum, de petróleo e gás. Exato. Existiam na toda a costa, Algarve, Alentejo, Zona Oeste, até Porto, pronto. Sim. E na terra também, no Algarve e na Batalha Pombal. E surgiram, esta mesma altura, em 2015, surgiram vários movimentos locais, grupos de cidadania no Algarve, no Alentejo, na Zona Oeste, no Porto, em Coimbra, em vários sítios, surgiram grupos e com elas fizemos várias campanhas contra o petróleo e gás, uhum, por exemplo. Uhum. Uma das coisas que foi o nosso foco foi isto. Eu ia dizer, uma das campanhas ligadas a isso é a da Linha Vermelha. Exato. Que une todo um país e eu acho que é uma iniciativa espetacular. E coincidentemente eu já tinha, sem ligar ao Climaxim, tinha visto essa iniciativa porque eu pertenço a um grupo de teatro e faz parte desse grupo uma mulher estátua que tinha uma estátua que era com uma linha vermelha e ela depois juntou-se à causa. Sim. E começou, a estátua não estava diretamente ligada a isso e depois encontrou, foi assim um encontro de, uhum, de mundos, vá. Sim. Entre aspas. E então foi logo das primeiras coisas que eu, quando fui ao site, procurei o site do Climaxim. Já agora podias deixar. Sim, é o climaxim.wordpress. Ah, .pt? .pt. Vai mandar logo. Na mesma, é uma coisa, tem uma coisa bastante interessante, que é os conceitos, a maneira como se olha para determinados conceitos, com os links todos que possam precisar, se tiverem dúvidas fontes, de fontes, não é? E afins. Eu acho isso muito importante. Cada tema tem as suas fontes. Vão lá, a sério, vão ler, vão informar-se. Uhum. Porque está completíssimo. É o que eu tenho a dizer. Não, e até que nós às vezes batalhamos um bocado aqui aquela questão de maneira como as notícias são dadas. Uhum. Aliás, todo o jornalismo hoje em dia é bastante discutido na praça pública, salvo seja. Sim. Tanto pelas melhores razões como pelas piores razões. Uhum. E é importante nós reforçarmos este fator de termos tudo bastante bem referenciado, era a palavra. Ter as fontes, não é? Porque existem sempre muitas questões e depois existem aquelas pessoas que dizem isso é tudo mentira e tal, sim, e não sei sim, que mais, sim, não é? Ainda existem essas pessoas. Ah, e vai existir sempre. Vai existir sempre. Sina, uma pergunta que eu te queria perguntar também. Uma pergunta que te queria perguntar. como eu disse redundantemente, era o Climaxim. Neste momento, quantas pessoas é que são? Deve ter crescido desde o início. Se calhar agora nem consegues dizer quantas pessoas são. 20. Não, 20. Nós somos um grupo de afinidade. Nós somos um coletivo. Nós somos um grupo horizontal. Temos, uhum, reuniões semanais e abertas e, uhum, divulgadas no site. Uhum. E diria uns 20 pessoas. E tem, pronto, o grupo que... As pessoas que aparecem mais ou menos regularmente nas reuniões são 20 pessoas. 20 em Lisboa. Pessoas. Já agora, se quiseres deixar o dia e as horas... Terças-feiras, às 7h30, em Picoas, no SIDAC, que é ao lado de... Ou seja, é mesmo... SIDAC é Centro, sim, de Intervenção e Desenvolvimento Amílcar Cabral, que é o mesmo sítio onde há a loja de comércio justo. Uhum. Nós reunimos lá. Okay. Todas pronto, as terças-feiras. Quem estiver interessado... Fica já a dica. Sim. Ao longo de manifestações e movimentos que vocês têm tido a oportunidade de fazer destes 3 anos já, uhum, por isso já têm 3 anos, não foi? Temos, mais ou menos. Já têm, aliás, já estão quase a fazer 4. Há assim alguma história que, tu guardas mais peculiar? Alguma pessoa que... mais revoltada? Há muitas histórias que posso contar, mas se calhar vou seguir o caminho que tu abriste, que é durante o COP21, no, uhum, fim do COP21, houve uma manifestação, um acto de desobediência civil em massa, chamada Red Lines Action. Uhum. Uhum. Nós fizemos as linhas vermelhas, de um planeta habitável, que são, cientificamente, são 2 graus Celsius de aquecimento que exatamente. Não podemos ultrapassar. Exato. Não podemos ultrapassar se queremos ter um planeta razoavelmente habitável. Exato. E uma civilização como nós conhecemos. Depois surgiu, realmente depois desta manifestação, surgiu o projeto Linha Vermelha. E pronto, e espalhou-se. Já existem várias pessoas que estão realmente a participar neste projeto. E, por exemplo, no ano passado fizemos uma ação chamada Passeio Tóxico. Visitámos a Galp. Foi uma visita guiada. Houve um guia simplesmente explicar o que se faz no Galp. Demarcámos as linhas vermelhas de um planeta habitável à frente da Galp. Eu vi uma foto à frente da Galp. Exato, sim. Ou seja, o seguimento é em mesmas formas de linha vermelha com um projeto que está a continuar e estamos a usar estas ferramentas em vários momentos. Também fizemos várias ações como, pronto, as marchas pelo clima, que já são mais ou menos regulares. Pois, é uma novidade, é uma novidade no panorama português. Sim. Fizemos nas eleições autárquicas fizemos uma campanha Autarquias Livres de Petróleo. Exato. Com 18 organizações, várias locais e nacionais. E portanto vocês tentam sempre nos vossos projetos atuar em várias escalas. Falamos de autarquias, falamos a nível nacional, quer dizer, acaba sempre por estar tudo envolvido, mas tentam atuar em escalas diferentes para também haver essa perceção de que começa numa pessoa, não é? Exato, sim. E o movimento cresce. Nós tivemos a oportunidade, o programa começou sensivelmente tarde esta temporada, só começou depois das eleições, mas foi um dos destaques que nós fizemos na nossa pausa de emissões, foi que realmente essa campanha, entre aspas, de quais eram os municípios que estavam a responder a essa campanha contra a exploração do petróleo na costa portuguesa. Sim. Eu, por acaso, achei bastante interessante, porque esse tipo de são aqueles tipos de perguntas que normalmente não aparecem quando devem aparecer, não é? Exato. E então, a nível autárquico, como é muito, são muito mais autarquias do que quando é para as legislativas. E então, se para as legislativas já é difícil às vezes ver os assuntos ambientais dos partidos, quais são os objetivos deles para a legislatura nesse aspecto, quanto mais nas autarquias, que são sempre as freguesias e aos municípios, e toda a gente quer um bocado de atenção e toda a gente fala das finanças e da sustentabilidade financeira. Sim, claro. do município, e esquece às vezes um bocado. Lá está, é trazer o clima que se me traz isso, é trazer a atividade, a proatividade, e não apenas reagir ao que temos. Quer dizer, por exemplo, no caso das autarquias, se calhar é difícil para cada um de nós saber o que todas as autarquias do país inteiro têm planeadas a nível ambiental, mas se calhar, se eu souber na minha zona e nas zonas mais próximas, já é exato, alguma coisa, exato, e trocando exato. Informação com outras pessoas. Claro. Portanto, é a proatividade do cidadão. Sim. E não apenas eu estou aqui e alguém que decide outras coisas. Sim, e também nós fizemos uma coisa que normalmente não se faz em Portugal, que é fazer uma pergunta simples, direta, e uma pergunta de sim ou não, que foi tal compromisso da campanha Autarquias Livres de Petróleo. Está escrito. Eu sou contra a prospeção e exploração de petróleo e gás na minha zona e farei tudo para travar se houver, pronto, tudo possível. Sim. Ou não. Nós fizemos uma pergunta. Normalmente... Diz. É este tipo de perguntas que nós precisamos realmente para perceber. É verdade. Porque é bastante difícil se lermos programas dos partidos e das candidaturas. É realmente difícil entender o que vão fazer. Sim. E quer dizer, uma pergunta de sim não é a maior dor de cabeça de qualquer político, porque não pode embolsar uma resposta e deixar aquilo no meio termo, não é? Exato. Ou é sim ou é não, acabou. Sim. Pois é. E foi esclarecedor também para as populações em geral. Sim, porque no fundo esse tipo de questões é simples. Ou estão a favor ou estão contra, não é? Pois, é um bocado aquela questão mais ou menos das barragens. Sim, as barragens geram sempre muita controvérsia, porque vem para cá os trabalhadores, e isto dá emprego, isto dá isto e não sei o que mais, mas o que é certo é que feita a barragem e causado o impacto, estava um senhor, se calhar um ou dois, um segurança e um senhor a controlar aquilo, e não é preciso mais ninguém, e ficou e temos, mal. Já está, pois. Temos o exemplo do Tua neste momento, que exato, a nível de compensações, alegadamente, ainda não foi nada. Não, alegadamente, a barragem do Tua foi enchida sem autorização da APA, e alegadamente, eu não ouvi mais nada sobre o mas assunto. Mas vamos manter o alegadamente por questões legais. Por questões legais. Ninguém sabe onde é que nós estamos, mas não interessa. Este ano também tiveram... Diz, Laura. Não, eu ia só pegar numa coisa que, entretanto, me esqueci, portanto, força. Força. Não, diz. Não, esqueci-me. Ah, esqueceste mesmo. Força. Este ano também tiveram na COP23. Estivemos. Foi uma participação mais presente quando comparada com a COP21 em Paris, ou foi mais ou menos na mesma ótica? Foi mais ou menos na mesma ótica. Nós fomos a Paris, à Bona. Sim. 3 dias antes da Cimeira começar. Uhum. E juntámos-nos a mais 4 mil ativistas para ocupar uma mina de carvão. Ah, sim. Açou aberto. Sim. Eu vi notícias disso. Na ação da Endegalende. Uhum. Endegalende quer dizer fim do caminho, mais uhum. ou menos. Fim da linha, fim do caminho. A dizer que a ação climática faz-se parando coisas, não assinando papéis e negociando dinheiro. Sim. Que foi feito na COP, ou seja, e nós no início isso. fizemos esta ação e fizemos vários vídeos que podem ver no nosso site ou no, pronto, Facebook, vários, também. No Facebook também. E nós participamos realmente para. Nós participamos numa ação que realmente faz qualquer coisa. Exato. E muitas vezes ações deste género fazem mais contribuição para combate às alterações climáticas do que palavras. Uhum. É verdade. Sim. Porque desde o Acordo de Paris as emissões estão a aumentar. Exato. E desde o Acordo de Paris temos um Trump. Sim, também. Ou seja, também. Desde o Acordo de Paris não foi nada, não fecharam nenhum central de carvão, nada. Pronto. Desde o Acordo de Paris, na verdade, não melhorou, piorou. É o resumo, não é? Exato. Não, e não é só isso. Nós debativemos isso aqui um bocado, que é: não basta dizer que Donald Trump está errado, é preciso tomar medidas para provar que ele está errado. Exato. E que... Até tem surgido muita posição que é controversa, que é, na verdade, ele está a ajudar, porque ele está a dar uma cara para nós lutarmos contra. Sim. Quando as pessoas dizem, mas é tanta coisa que está mal, que tem de se mudar. Sim. Temos aqui então agora uma figura. Exato. E vamos focar então agora nisto, porque às vezes precisas de um foco, entre aspas, para tomares uma atitude. Sim. Tens muita gente que pensa, alterações, mas são tantas coisas que estão envolvidas e não sei bem o que fazer, ou escolha um foco. Mas a questão é, o que é que os outros países fizeram para dizer que não, Trump está errado e nós vamos cumprir Paris e pronto, também é um facto que os Estados Unidos não podem sair os do outros países disseram que ele está errado. Sim. Pronto, mas o que é que se está a fazer? É mesmo... não fizeram mais nada. Um dos casos que eu noto mais, costumo dar como exemplo, é Fukushima. Houve o acidente nuclear, o terremoto e o maremoto que deu origem àquilo, e naquele ano ia-se fechar tudo e as centrais nucleares iam acabar e acabou e fecha-se isto e nunca mais ouve falar em energia nuclear. O que é certo é que Fukushima continua a funcionar, alegadamente continua a, se calhar, a verter ali algum não tens alguma ouvido coisa falar nuclear. Sobre medições de radioatividade no local. Exatamente. Na e também aquelas centrais que iam fechar, não só não fecharam, como vão continuar abertas durante mais tempo. Isto agora dava para Almará, já dava para uma data de sítios. Exato. Dava sim. para uma data de sim, sítios. Sim, isso faz-me lembrar, vocês estavam a dizer, a ação que houve na mina de carvão. E na realidade, eu lembro-me de fazerem, não me lembro quem é que fez esse comentário, mas normalmente na Cimeira há uma equipa, um grupo que é das associações e que não tem uma posição técnica, digamos assim, e depois há o grupo das equipas técnicas. Eu lembro-me na altura de comentarem que no outro lado houve muitas atividades e foi muito frutífero. Sim, tudo o que aconteceu na Cimeira, mas do lado técnico não houve quase avanços, que é realmente aquele local onde supostamente se tomam decisões, estes são os limites, não se pode emitir mais do que isto, ou tem de se conseguir tem de se conseguir 5 poços sumidores, era isto, de carbono. Quer dizer, portanto, há essa contradição, não é? Que é, é lá está, é indo de acordo com aquilo que estavas a dizer, que é, fala-se, é fácil falar, é fácil assinar papéis, mas realmente fazer alguma coisa não se faz. E cada vez temos menos tempo de atuação. Exato. E por isso que, pronto, uma das palavras do COP21 foi, manifestações durante o COP21 foi também isto, que é, somos nós aqueles de quem estivemos à espera. Não, ninguém vai salvar o planeta para nós. Exatamente. Não, não vai existir. Nós é que temos que tomar a iniciativa, nós temos que agir, e é isso que estamos a fazer aqui também na Endegaland, pronto, durante o COP23. Vocês têm no vosso site, já fizeram algumas formações sobre ativismo climático, por isso também investem bastante na divulgação destes temas. Claro. Têm tido bastante gente neste tipo de formações? Sim, realmente tivemos a formação. Nós temos várias formas de fazer formações. Já agora, se alguém quiser, claro, estamos disponíveis a fazer qualquer tipo de formação, desde uma apresentação de uma hora até uma formação de um fim de semana inteiro. E nós fizemos uma formação de um dia inteiro, e agora estamos ainda a fazer um curso intensivo em ativismo climático, que são todas as quartas-feiras, 6 semanas, 2 horas. E cada um destes tinha dezenas de pessoas a participar, sim. Foi bastante... Ou seja, é um dia inteiro, um sábado inteiro, é um compromisso. Sim. Nós tivemos dezenas de pessoas a participar. Sim. Isso é muito... Realmente há muitas pessoas interessadas a ouvir e perceber melhor, porque também entendemos que é um assunto bastante complexo. Sim. Muitas pessoas estão a falar sobre muitas coisas, se formos ao lado de ciência, se formos ao lado de dinheiro, do lado financeiro, ou se formos ao lado de técnica, tecnológica, é um assunto bastante complexo. Sim. E achamos justo que temos que realmente falar sobre tecnicalidade. E fazendo, lá está, fazendo essa ponte com o lado social, que na verdade... a par com o climático, eu acho os dois mais importantes, não é? Porque dinheiro não, enfim, não vou completar a frase. Mas é curioso, lá está, é importante, e daí também o ativismo nessa questão da informação, porque é um tema que nós muitas vezes caímos nessa mensagem de, mas não passa a informação. Fala-se uma língua num sítio, fala-se uma língua no outro, e não há... Parece que não há percepção das pessoas, e estarmos todos realmente a falar a mesma língua e percebermos todos a urgência, porque parece que uns dizem, oh meu Deus, é a tal história do avião, não é? O avião vai contra as montanhas, e há pessoas que não percebem bem o que é o avião e o que é que são as montanhas. E o que é o avião ir contra as montanhas? Pois, também. Também então, vocês também desenvolvem aqui a parte do empregos para o clima. Sim. O que é isto? Isto é... Nós dizemos não a muitas coisas. Nós dizemos não à exploração de petróleo e gás, nós dizemos não à central de carvão em Sines, ao Pego, nós estamos a dizer não a tratados de comércio livre como a CETA, TTIP. E muitas vezes passamos, em muitas organizações ambientais, geralmente, as nossas propostas práticas não são assim tão práticas. São abstratos, sustentabilidade, cuidar o planeta... E nós achamos que nós devemos ter uma proposta concreta, política, de transição energética justa, que pode juntar várias organizações e várias pessoas. Empregos para o Clima é uma campanha que existe em 8 países, mas são campanhas nacionais. Em Portugal existe há 2 anos, tem apoio dos ambientalistas e dos trabalhadores. É uma campanha que tem... Foi lançado pelo Climáximo, foi a iniciativa do Climáximo, mas tem o Coletivo Clima, Gaia, voltando, mas também do CGTP e vários sindicatos dentro do CGTP e os Precários Inflexíveis, também o SIDAC e Juventude Operária Católica. Juventude Operária Católica. Pode ser. Estas organizações já apoiam esta campanha em que nós propomos uma transição justa que se pode realmente fazer politicamente. Mais concretamente, nós fizemos contas, criando 100 mil novos postos de trabalho em Portugal, podemos reduzir as emissões em 60% até 70% em 15 anos. Isto é o único caminho compatível com a ciência. Exatamente. Sim. É isso que devemos fazer. Ou seja, tais 2 graus dizem que temos que fazer isto e nós temos um plano de ação para isto. Ok. Okay. Sim, ou seja, lá está. Passar, fazer mais do que as palavras, do que... do que falar, realmente fazem essa transição que é o proativismo, é o ativismo. E uma das coisas que temos que... Como é que posso dizer? Uma forma simples de não responder às alterações climáticas é aumentar as energias renováveis. Ter mais energias renováveis não reduz as emissões. Não. Reduz as emissões é fechar coisas. Sim. Deixar de emitir coisas. Hábitos de consumo. Hábitos de consumo, mas também as estruturas, sim, como centrais, refinarias, que estão a produzir e realimentar, reproduzir um sistema económico, um sistema energético em que nós vivemos. Fechar estas coisas tem custos. Sim. E pode ter custos às pessoas. Uhum. Ou não. Pois. Cada vez que nós temos uma crise, se deixarmos aos políticos, nós sabemos quem vai pagar. Pois. Nós não podemos deixar isto acontecer. Por isso esta campanha é... um dos princípios desta campanha é que ninguém que trabalha nos setores poluentes pode ficar desempregado. Eles devem ter prioridade a emprego e devem ter prioridade a requalificação. Uhum. E por isso é que queremos envolver os trabalhadores nestas áreas, nos setores, digamos, claro, poluentes. E a campanha é uma campanha de reivindicação política e que junta várias pessoas e faz pontes. Porque normalmente é o que acontece em vários momentos. O que falta é isso. O que acontece normalmente entre ambientalistas e trabalhadores é que ambientalistas vão a um sítio e dizem isto não pode acontecer. E os trabalhadores dizem. Mas nós continuamos a ter crianças. Mas sim, exato. E quando estamos a falar, por exemplo, se como é que posso dizer isto? Um caminho compatível com planeta habitável quer dizer fechar Hamburgo, fechar Amsterdão, fechar Sines. Porque estas cidades têm um modelo de desenvolvimento ligado diretamente a petrolíferas, diretamente a combustíveis fósseis. Nós temos que realmente começar a repensar e envolver com pessoas, pensar conjunto, para ver como é que podemos lidar com este desafio. Mudar o paradigma, exato. Não é? Exatamente. Sina, isto passa muito rápido, infelizmente já estamos a chegar ao fim do nosso tempo. É, tá verdade, bem. É verdade. Queria-te dar uns últimos minutos para dizeres onde é que as pessoas podem encontrar mais sobre o Cui Máximo e se quiserem participar também como é que podem colaborar. Uhum. Então eu tenho 3 links para dar. Força. Um é climaximo.pt, onde podem encontrar informação sobre o coletivo, como funcionamos, o que fizemos, o que estamos a fazer e estas coisas todas. Também temos um Facebook, Climaximo Lisboa, acho eu. É, a campanha Empregos para o Clima tem um site próprio, empregos-clima.pt. Okay. E tem um Facebook Empregos para o Clima. Se calhar é mais importante para todas as pessoas é a Agenda pelo Clima. É um site com um mapa interativo com todas as iniciativas ligadas à justiça climática. E não só do Climaximo. Okay. É um site que tem muitos assuntos ligados ao clima, às alterações climáticas, como transportes públicos, tratados de comércio livre, formações, protestos e estas coisas todas a nível nacional. Há muitas organizações que estão por iniciativas lá e podem seguir este site, agenda-clima.pt. Eu acho que é mais importante para toda a gente estar atento a este site, onde podem sempre encontrar uma forma de envolver-se. Nós vamos partilhar todos estes links nas nossas redes sociais e vão ficar juntamente ao vídeo e ao texto no blog. Sina, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Até junto de nós para fazer mais uma emissão do Aquecimento Global. Foi a emissão desta semana. Já sabem que passa na Rádio Utopia, sábados às 10 da manhã, e na Rádio Ideias, sábados às 2 da tarde. E as repetições são quarta-feira, à 1 da tarde na Rádio Utopia e às 2 da tarde na Rádio Ideias. Blog aquecimentoverbal.blogspot.com e está na hora de irmos embora. É Google Aquecimento Verbal, é Google Cru Máximo e exato, é dizem tudo. Que no Google encontra-se as coisas. O Google dizem. Tem tudo. Não sei. Foi a emissão desta semana. Para a semana estaremos de volta. Estaremos de volta. Até para a semana. Até para a semana. Obrigado.